Família Rap na rua. L. Dias. Caege. No Jardim das Lápides. Diretamente das ruas de terra de Guarulhos. Lá do norte, é nós. Se a paz é um sonho, eu continuo sonhando. Lágrima de sangue, a tiazinha tá chorando. A dor de enterrar mais um filho. O moleque se iludiu, mas o sonho interrompido. É cadê o caixão? Na vida do crime, não é novela, nem Netflix. 60 mil mortes por ano, cada vez mais aumentando. O governo pra você tá cagando. E andando a fechar escola, constrói presídio, abre um curso de mestrado de bandido. Polícia não vai adiantar, ela foi feita pra proteger o boy e te matar. É a lei da bala, não é seguro essa quebrada. Quer adiantar o seu enterro? A morte mora aqui botando medo. Frio na espinha, mó gelo. Tem que ficar ligeiro. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. No Jardim das Lápides, tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. Tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora. Dona Teresa cai em desespero ao perceber que o menino caído no chão da favela é o seu herdeiro. Assassinado hoje cedo, ninguém sabe porquê. Os caras chegaram de toca na cara, só tiros de PT. Tá difícil dia a dia nas ruas de terra. Periferia, verdadeiro cenário de guerra. Tem filho matando pai, irmão matando irmão. Dia a dia violento, quebra da lei do cão. Tô na favela vendo o desespero. Dona Teresa de luto chorando de joelhos, sem saber o porquê. Ela só quer entender por que mataram seu filho a tiros de PT. Aquele menino não devia nada, não. Tava de boa, trabalhava, estudava já. Mais um exemplo de filho assassinado a tiro, sem chance pra se defender. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. No Jardim das Lápides, tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. No Jardim das Lápides, tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora. Saudade faz o tempo parar. Acredite, tamanha dor faz chorar. Foram tantas flores na descida do caixão. Tanto ódio no coração dos irmãos, que ali jurava vingança, busca de ponto 40. Enquanto a lágrima descia no rosto de Dona Teresa, a favela segue contando os corpos. Nós sempre perde, é o que o sistema quer ver. Nós contra nós, pivete, ainda somos excluídos. Carta fora do baralho, vivemos na faixa de casa. Então é pipoco arrombado, somos frágil, caralho. Somos soldados das ruas de terra. A guerra é só herança e os funeral é sequela. Protegido por anjos, nós segue em meio à tempestade de bala. Entre o amor e o ódio, no veneno sem medo na alma. E a chacina é presente em cada letra de rap. Escorre sangue nos versos e nas rimas do Caê. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. No Jardim das Lápides, tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora. No Jardim das Lápides, coroas de flores mortas. No Jardim das Lápides, tristeza de uma senhora. No Jardim das Lápides, mais uma vida que foi embora. No Jardim das Lápides, nada muda, só piora.